3Y1, prossiga. Ciente, vou contactar mesmo, ok? Autorizado, 3170. Plan 3152, chame Recife, 12685. 1275, bom dia, bom serviço. O 7-4 autorizado, reporta, tá? Utilizado, 3170. 3170, torre 198, decimal 6. bom dia, Santo 3170, Vasco Externo, Baixada de Trabalho. Santo 3170, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização. Aguardo autorização, 3170. Salvador, boa noite, sou a RGS 6746, high speed, descendo para o 150 com a Bravo. Salvador, muito boa noite, o F6746, uma brava. Autorizado o pouso, voo 3170. Afirmativo, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 109, então 3170. Autorizado o pouso, 3170. Salvador, boa noite, o F6746. Boa noite, LJ-6746. 6746, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Comigo, 20 para 2000, LJ-6746. Meia, gente, da informação ativa. Voo no 7-4, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1020 agora. Boa noite, voo 896. Adoro, boa noite, voo 896. Bom, 896, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2000, 021, 896. 1020. Voo no 714 autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 140 graus, 109. Ingresso 1170, ingresso Juliette, remota 1-3, pátio principal. Remota 1-3, pátio principal, autorizado ingresso Juliette, 1170. solo? Bombo 606, informação em curso a Bravo, Campina Grande, nível 390, transporte? Autorizado, Campina Grande, nível 390, já fala da 10 com curva esquerda, no sentido a sair da PUCA, transição de parte, onde intercepta perdido no 10, segue conforme a roda do plano. O controle em 12119, decimal 8, e aciona 5157 no transporte. Bom, 606, apenas confirmando curva esquerda após a decolagem. Confirma o portão. E para acionamento, táxi, chame 118, decimal 62, eu vou no 606. Controle em 119, decimal 8, bom voo. 19,8 graus, Bruno, 7,4. Golo 994, número 2 para a cópia, Maceió 350, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Máximo 230. 230, não tem segundo, 7,4. Seu 380, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Trova, onde intercepta o pêndulo 41 e segue conforme a rota do plano de voo após. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5160 no transponder. Correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento, trip 5317. No 994, pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, onde intercepta upper whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5154 no transponder. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, gol no 994. localizador, o LGS 6746. 746, torre 186. Obrigado, bom serviço. Salvador, bom dia, Webjet 6746, localizador da 10. Webjet 6746, bom dia, já avistado, confirma transpouso em baixo travado. 10 segundos. Afirmativo, reporta quando em baixo travado, ajuste 1020, Webjet 6746. 1020, chamarei baixo travado. E travou o Webjet 6746. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 11 nós, Webjet 6746. Pouso livre, pista 10, Webjet 6746. Um 7-4, chame Recife, 2685. 2685, vou no 7-4. Salvador, bom dia, gol 1606, está no 05, pronto para o posicionamento. Gol 1606, no 5, autorizado, reporta táxi. Postará para o táxi, gol 1606. Gol 896, chame a torre 198, decimal 6. 186, 896. Senhor, bom dia, gol 896, 2 milhas, 20 a serra, baixou e travou. Gol 896, bom dia, continua a aproximação, informarei pista no zero livre. Ok, aguardo, gol 896. Trip 5317 totalmente pronto no 01. Cuidado, reporta táxi, o Trip 5317. No 896, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 896, baixa e travou. Webjet 6746, solo 45, liberando via Eco, taxia via Alfa, e mantém a posição antes da taxiway e Juliette aguardando para ingresso. Alfa, antes da Juliette aguardando, 6746, obrigado. O Webjet 6746 vai aguardar antes da taxa Juliette, portão previsto 02, ok? Vai aguardar, tá seguinte, o tráfego previsto 02, 6746, obrigado. O Gol no 606, tá pronto para o táxi com POB 70, autonomia de 4 horas e 40 minutos, alternando Fortaleza. O Gol no 606 vai seguir o tráfego da Trip, já finalizando o push no Travel 04, prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1020. Vai iniciar o táxi seguindo o Trip, seguindo o Travel 04, no ponto de espera reporta pronto, ajustado 1020, Gol no 606. No 896, solo 49, liberando via Eco, taxia na minha escuta via Alfa e mantém a posição antes da taxa Juliette aguardando para ingresso. Escuta Alfa, mantendo a Juliette para ingresso. 12.53.17 para o táxi, para o B53, 1 hora, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Carajás. O Trip 5307, taxia via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1020. Via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, dá em ponto de espera. O Webjet 6746, após a passagem da aeronave da Gol, ingressa Juliette 02 ao portão. Após a passagem da Gol, ingressa Juliette 02 ao portão, 6746, obrigado. No 896, Juliette 04 ao portão. Juliette 4, 896. P5317 autorizada, alinhar e decolar pistão 10, vento 150 graus, 10 nós.